Como já era democracia, só existia uma linha telefônica entre Rio Grande e o cassino. Essa linha tinha sido pedida pela Rádio Minuano há um mês e tanto antes. Quando chegou o pessoal da Agência Nacional, por uma questão, ficou naquela, mas de qualquer maneira, podiam ter dito, olha, eu quero, mas não, respeitaram, mas com as seguintes condições. Quando o presidente fosse falar, essa linha ficaria a serviço da Agência Nacional. E aí? Bom, eu não sabia bem como era aquilo, então chegaram e disseram para mim assim, olha, essa transmissão vai a Porto Alegre, de Porto Alegre ela entra na Radional e chega no Rio de Janeiro e a Rádio Nacional distribui para o Brasil. Tu vai fazer o seguinte, tu vai ficar chamando a partir de tal tempo, dizendo assim, atenção Agência Nacional, atenção Rio de Janeiro. Haverá o discurso do prefeito de Rio Grande, Frederico Ernesto Borges, e após terá um top de 30 segundos e ouviremos a palavra do senhor presidente da República. E eu fui fazendo. E os microfones da Agência Nacional gravariam e o da Minuano transmitiria direto. Aí me preocupei. Tipo, poxa, ele vai puxar o microfone. Para jantar, ele tinha os microfones. Tipo, ele é um homem experiente, um homem de rádio, ele criou a agência, tem 65 anos, ele vai puxar o microfone. Com toda aquela guarda pessoal, que não era brincadeira. Aí eu consegui chegar nele, com licença, presidente, por favor, o microfone que diz Rádio Minuano, eu gostaria que o senhor falasse que esse é que vai transmitir o seu discurso, o outro vai gravar. E ele? Obrigado, meu filho. Foi o máximo que aconteceu, né? Mas nesse dia, me veio lágrimas aos olhos e eu sofri bastante porque o tenente Gregório me maltratou. O tenente Gregório? O dono O que ele fez contigo? Ele achou que eu estava mal instalado num canto perto da mesa, que não era possível. Só que eu não podia pôr um cabo de microfone muito largo, muito longo, porque era alta impedância e daria zumbido. Mas eu achei que aquilo não era mal, entendeu? E eles me ofendendo, tira daí guri, não sei o quê. E eu fiquei, então aí eu fui, o Teófilo de Vasconcelos, te recorda? Que era locutor e era narrador de tours. Isso. Eu fui a ele. Isso, cuidado. Ele fazia parte da comitiva ou ele estava transmitindo? Não, ele foi lá para transmitir. Ele era locutor da agência, né? Ah, ele era o locutor da agência. E mais aí, ele foi devagar com andor, porque este é o tenente Gregório. E aí? Aí o tenente Gregório, ele queria aí, conseguiram convencer o chefe da polícia particular do Getúlio, era um rio-grandino, Uraçaba Salvado, que foi um dos donos da Rádio Gaúcha. Uraçaba Salvador. Que foi um dos donos da Rádio Gaúcha nos anos 50. Foi, é? Foi. Porque, segundo eu saiba, João Goulart teve uma participação aqui também. Sim. E sabe que, quer dizer, era um homem assim, né? No final, quando entrou a transmissão, porque foi uma emoção para mim, né? Ninguém me respondeu nada nunca, eu chamei uma vida, né? E quando... tu chamando, sem contestação? Chamei, que Deus me ajudava, né? Fiquei rouco. E aí quando entra, e a programação da Rádio Nacional normal, aquela programação ao vivo, né? Sim. Aí naquele momento que o homem vai dizer as primeiras palavras, o locutor lá, sei lá quem era, um Jorge Cury da vida, disse assim, estamos interrompendo a nossa programação para transmitir a palavra ao senhor presidente da República do Cassino no Rio Grande. E entrou a tua? Arrepiei agora, naquela época nem sei, né? Entrou a tua? Entrou. E o Gregório chega e me arranca até os cabelos, me puxa os fones e me leva para cima. Eu me indignei, aquela coisa, mas o que eu ia fazer? Aí ele colocou de novo e fez assim, pena que não tem uma câmera para ler o que eu faço. Te estendeu a mão e apertou a tua mão. Gure, tu é bom. Fiquei quieto, não ensinava. Coisas da história de quem tem rádio há algum tempo. É verdade. Essa é uma história maravilhosa. Essa é uma veia um pouco jornalística também, né? O fato de mas não... então fosse o... Sempre desse lado, sempre o lado técnico. É verdade que ele usava perfume forte? É? Com o tenente? O Getúlio? Eu sou sincero, eu não recordo disso, porque já minha chegada perto dele, não sei como era, foi ali. Uma temeridade? Não digo que seja uma temeridade, mas foi rapidamente a minha preocupação, eu não ouvia nem sentia o fato. Eu cheguei ali para cheguei ali e eu achei maravilhoso, porque ele conseguiu virar bem o rosto e me olhou, né? É. Ele vira o rosto. Obrigado, meu filho. Obrigado, meu filho. Pô, ou coisa parecida. Tu te lembra do discurso dele ainda? Não lembro. Foi sentado? Hein? Ou foi sentado ou foi de pé? Não, de pé. E o microfone eu já tinha regulado, porque eu sabia mais ou menos a estatura dele, né? Ah. Tinha uma esta placa, Minuano. Microfone Astati. Trabalhador, certo? Começar do Brasil, não? É, esse era. Se marcava. É maravilhoso. E a gente ouve, às vezes, aí, recordando certas gravações, né, com aquele efeito da onda curta maravilhoso. Que maravilha. Aquilo é lindo, né? Aquilo é lindo. Quem trabalhou com e ondas é ontem, curtas? Rui. O que foi ontem? Tudo é ontem, Rui. Tudo é ontem. Eu estou vivo e não tenho 500 anos. Não é verdade? O rádio é um fenômeno que começou a fazer essas coisas como tu fizestes, na verdade, e aí por quê? Aí por 40, 50, eu suponho. Antes disso, não. Eu acredito que já se fazia alguma coisa. É? Sim, sim. Externas? Sim. Externas, sim. Nós temos uma pessoa famosa dentro da Rádio Gaúcha que comemorou agora, não faz muito tempo, os 50 anos de uma transmissão de Montevidéu. Cândido Norberto? Cândido Norberto. Notável, famoso, uma viagem do Grêmio a Montevidéu, que ele transmitiu, do Estádio Centenário, e depois da América Central, que ele também transmitiu. Eu falei nisso, eu nunca esqueci que o nosso... Essa história está no livro do Grêmio. Diz que o nosso Enio Melo é um ouvinte nosso, né? Pode estar nos ouvindo lá em Capão da Canoa. Capão ou Trondaí? Trondaí? Não, Capão, já fui na casa dele umas duas vezes. Ah, é? Vezes. Capão? Ué, mas eu sabia que ele estava... Enio Melo, meu carinho. Esse é de fé. E o Enio Melo, nós estávamos no Centenário em Montevidéu, né? Nós ia fazer uma transmissão por linha, era um acontecimento, assim, gaúcha já. E nós transmitimos para Livramento, tinha um operador lá que faria a ligação com Porto Alegre. E o Enio Melo transmitia pela onda curta da Rádio Sarandi. Sarandi. E parece que o locutor não foi. E ele se fardou como locutor esportivo. O Enio? E daqui a pouco eu ouço o Enio transmitindo a mil e eu ainda com 500 problemas. Mas como essa rádio não tem ninguém, Farroupilha, transmitindo? E o Enio vai pagar uma dessas, mas ele disse, quando terminou o jogo, ele disse assim, se saiu eu me consagrei, porque eu acho que eu narrei bem demais, está vivo e talvez nos ouvindo. Pode acreditar. Era um bom cego. Né? São as coisas do rádio. O rádio é uma coisa maravilhosa. O rádio é notável, né? Hoje quem trabalha com Embratel, essas coisas, não faz ideia, né? Não faz ideia. O celular, Rui. Não faz o celular. Hoje se faz uma transição pelo celular. Sim. Né? Eu acho que um breve em pensamento. Pensa e chega. Eu acho. Olha aqui, o Monteiro de Rio Grande. Conhece o Holmes da década de 50. Ele costumava visitar a Rádio Minuano quando criança, o Monteiro. Acompanhado do tio Gustavo e observava o Holmes trabalhando no aquário. Manda um grande abraço aos Aquinos. Tá vendo? Eu não lembro bem dele, mas lembro do tio dele, que era do Banco da Província e foi um dos diretores da Rádio Minuano. Ah, foi? Seu Monteiro, seu Gustavo Monteiro, já partiu. O Monteiro sempre está nos ouvindo, sempre está se manifestando. Que coisa boa, né? E ainda quando as coisas dizem respeito à sua região, como o caso. E outro detalhe, que bom a Rádio Gaúcha chegando ao Rio Grande. Direta, olha, em linha reta, deve dar uns 270, 280 quilômetros. Quando começou o rádio a fazer suas transmissões mais significativas, que alcance tinha aí? Como em que? Não, digo, a rádio curta, transmitindo ou a rádio recebendo? A rádio transmitindo. Olha, aqui no Rio Grande do Sul, a primeira rádio que teve potência foi a Farroupilha, né? Farroupilha. Foi naqueles anos 50, com esse transmissor lá em Ponta Grossa aqui, que continua o transmissor lá, sim. Um transmissor muito bem montado, só que está desativado. Já com uma antena de 250 metros que hoje a Rádio Gaúcha tem, era o grande sonho do nosso presidente, dono desta casa, Maurício Siroski Sobrinho. A antena. Não, inteira a frequência de 600. Porque a Gaúcha era em 680. Era uma frequência que era da livre internacional. Uhum. Ainda bem que ele conseguiu fazer isso em vida. Olha aqui, ó, o Cláudio Brito, que é outro ouvinte, que tu conheces bem, nosso irmão, diz que não seria nada sem Holmes Aquino. O que é que tu fizesse pra ele? Hein? Exagero. Tu tens que lembrar da Copa de 78. Não vou. Não capotaste carro nenhum, né? O Inácio Mitchell te manda um grande abraço ao Holmes aqui. Deve ser São Lourenço. Mas... Não, Porto Alegre. Porto Alegre. Mas escuta, vem cá. 78. Vamos falar de uma coisa próxima de nós aqui que nos diz respeito. Não tem 500 anos. Hein? Não tem 500 anos. Que é o Brasil. Não tem 500 anos. Não. É logo ali. Me lembro bem que a gente teve que planejar às pressas uma Copa do Mundo. A de 78, na Argentina. Massa. uma segunda proposta de cobertura. Isso mesmo. E me lembro bem que o amigo Holmes Aquino foi o grande precursor. Eu e Marcos de Vosque. Então, conta um pouquinho dessa história, porque essa história a gente em rádio não tem oportunidade de contar. E quando conta nos corredores, as pessoas, eu percebo, olham meio atravessado, acham que é um pouco de invenção. Como que tu gosta? O que é que tu gostaria de saber? Quero saber como é que nós acabamos fazendo a Copa do Mundo da Argentina, que é aqui do lado, e o ano é 1978. Videla é o presidente militar da Argentina. Era. O que não era proibido, não era permitido. Exatamente. Maravilhoso. Sim, mas daí? A Rádio Gaúcha tinha pensado num tipo de cobertura no mês, vamos dizer, de dezembro ou de novembro. Sim. E em fevereiro ou março resolveram fazer um outro tipo de cobertura. Uhum. Copa do Mundo exige geralmente a último prazo para tu fazeres um pedido com toda a gama de necessidade de trabalho, uns 6 meses antes da Copa. Isso. Para eles poderem, afinal de contas, vão modificar estradas, sistema de telecomunicações, vão modificar tudo, hotéis, essa coisa toda. Nós estamos em março de 78. Em março de 78. Vamos fazer tudo diferente. Tudo grande. Fomos eu e o Marcos de Vosco para Buenos Aires. Primeira coisa era ir lá na Entel, né? Entel. Chegamos lá, um senhor, não me recordo o nome dele, nos deu um banco de chá, um chá de banco. Aí quando chegamos, chegar perto, disse, é impossível. Estamos com problema já para resolver o problema de vocês a pedido de novembro. Não é possível. E aí nós começamos a grande luta, porque nós queríamos linhas em Mendonça, uhum. Nós queríamos linhas em Córdoba, Córdoba, nós queríamos linha em Rosário. E um forte que era... Buenos Aires? Não. Mar del Plata. Sim, porque a central estava sendo feita, que era Buenos uhum. Aires, que lá hoje está a televisão principal deles, eu não sei se é estatal, né? E que nós... É ali, a caminho, ali na Figueroa Corte. Isto. Figueroa? Que prédio lindo. Né? Aquilo foi inaugurado nessa época. Foi tudo inaugurado ali. Mas até. E aí, eu sei que nós conseguimos. Conseguimos. Nem tudo que a gente queria, mas conseguimos. DDI não existia. Eles montaram uma central de DDI. Quem quisesse um DDI tinha um telefone separado, não é isso? Isso. Para tu discar para fora do país, era um telefone separado. Então vamos ir logo à abertura da Copa. Recorda a abertura Sim, da Copa? Sim, me lembro bem. Nós ficávamos transmitindo da central, como era, do centro de... Ali onde é a televisão. E uma hora antes, ou 30 minutos antes, eles passavam a linha para o estádio. Exatamente. Mas a Rádio Gaúcha queria começar a falar do estádio às 10 horas da manhã. E então teria que ser às 14 horas. 14 horas. E o Rui, enlouquecido, né? Homens, nós temos que falar e aquela coisa. Eu lembrei, temos o DDI. Isso. Porque eles cortavam, deixavam em branco. Aí eu fui a um posto de gasolina, lembra bem disso. Para conseguir o mais próximo da entrada do estádio. Do Monumental de Núñez. Do Monumental de Núñez. E consegui o telefone do posto de gasolina, porque era um problema telefone. Pagando não sei quantos pesos, aquela coisa. Eu assumia qualquer negócio, né? Assinava. Podia ser preso dela. Foi a época que gastou mais dinheiro. Foi uma loucura. Assumia essa coisa toda. O Alcides Farias trabalhava conosco. O Alcides. Tá aí ainda, vivo. Tá aí, deve estar nos ouvindo. E aí eu fui pro hotel. Então, recebi o Alcides desse posto, no hotel, e mandei pelo telefone DDI para cá. Mas o nosso retorno era via 25 metros, nós não tínhamos o quatro fio. Isso. Então a nossa preocupação maior é como via a Rádio Gaúcha.